Antenoeira. Especial Informação. Boa noite. É um especial informação o que se inicia agora na Antena Web. Nas últimas 24 horas ocorreram 3 tremores de terra em 3 locais diferentes. Primeiro no Japão, um tremor de terra que atingiu a intensidade de 7.0 na escala de Richter. E mais tarde, não muito mais tarde, ao final da madrugada desta madrugada, um tremor de terra também atingiu o Chile, com a intensidade de 8.8, igualmente na escala de Richter. Já esta tarde, o Brasil também tremeu, tal como a Argentina, 6.8 e 6.3 na escala de Richter, respectivamente. A situação mais grave é no Chile. O terremoto teve epicentro perto de Santiago, Santiago do Chile, a 10 km de profundidade. Segundo as informações que a Antena Web conseguiu obter, este terremoto teve uma orientação horizontal e também daí o número de vítimas mortais e em termos de danos ter sido substancialmente menor. Esta zona situa-se no chamado Anel de Fogo, ou seja, onde há a maior atividade sísmica do planeta. Também, de certa forma, já foi preparando os chilenos, argentinos e, de um modo geral, todos os habitantes da América do Sul para eventuais situações que possam vir a acontecer e que, de quando em vez, acontecem. O que é certo é que já estão contabilizados cerca de 200 vítimas mortais. Em todos estes três casos, o número não chega tão perto daí, mas, segundo as últimas informações, só na Argentina morreram 155 pessoas. Entretanto, um alerta de tsunami foi lançado pelo Japão e acabou por se concretizar. Uma onda gigante circula e vagueia pelo Oceano Pacífico. Agora já só o México está, tal como o Havaí, estão então sinalizados com esse perigo de tsunami. Em apenas 2 meses, a Terra tremeu 4 vezes em 4 sítios diferentes. No Haiti foi o caso mais grave, de onde resultaram mais de 200 mil vítimas mortais. Mas se juntarmos todas as catástrofes naturais que aconteceram apenas e só este ano, o número de perdas de vítimas mortais sobe para perto dos 500 mil. Este fim de semana houve mau tempo em Portugal, não houve tsunamis nem terremotos, mas houve inundações, aluimentos de terra, desabamentos, quedas de árvores e uma vítima mortal. Foi um adolescente, estava a jogar a bola em paredes, quando foi colhido por uma árvore que caiu com a força do vento. Os bombeiros tentaram ainda reanimar o adolescente, mas sem sucesso, a morte foi então imediata, segundo conseguimos apurar. Aproveitamos também para informar que, por esta noite, a situação de tempo deve abrandar, mas as temperaturas vão descer. De todas formas, o pior eventualmente já terá passado. Vamos continuar a acompanhar a situação no Chile, na Argentina, no Brasil e também no Japão, locais onde se têm sentido várias réplicas. Réplicas que chegam a ser verdadeiros terremotos, já que nos casos da Argentina e do Brasil, como disse, os valores chegaram a 6.3 e 6.8 na escala de Richter, ou seja, verdadeiros terremotos, verdadeiros tremores de terra que fizeram desabar muitas casas e deixaram um número ainda incalculável de famílias desalojadas. Entretanto, também já houve algumas inundações, mas, ao que conseguimos apurar, não resultaram dessas inundações vítimas mortais. A onda continua pelo Oceano Pacífico, mas, como disse neste momento então, só México e Havaí é que estão sob vigilância e sob alerta, com esse perigo iminente dessas ondas gigantes, com mais de 3 metros de altura, acima do nível do mar, atingirem então estas regiões, o Havaí e o México. Voltamos com um especial de informação sempre que se justificar. Eu sou o Carlos Bonaparte, continuo com a Antena Web. Antena Web, especial informação.